Isso é uma cachorrada. Godão Ventura, alô Barbara Labris. Menina debochada, pronta pro combate. Menina debochada, pronta pro combate. Seu cabelo não bate na bunda, minha mão bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Minha mão bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Minha mão bate. Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas, surdas. Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas. Balança o peito, joga a bunda. Balança o peito, joga a bunda. Balança o peito, joga a bunda. Balança o peito, joga a bunda. Ela balança o peito, joga a bunda. Balança o peito, joga a bunda. Se seu cabelo não bate na bunda, minha mão bate. Bate, bate, bate, bate, bate, bate. Minha mão bate, bate, bate, bate com vontade. Bate, bate, minha mão bate. Portal do Arrocha. O swing é todo estranho, todo mal feito, mas não pode negar que isso é muito bom. Esse é o Dan Ventura, rapaz. Menina debochada, pronta pro combate. Menina debochada, pronta pro combate. Seu cabelo não bate na bunda, minha mão bate, bate, bate. Bate, bate, bate, bate. Minha mão bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate com vontade. Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas. Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas. Balança o peito, balança o peito, joga a bunda, joga a bunda. Balança, joga a bunda. Ela balança, joga a bunda. Balança o peito, joga a bunda. Se seu cabelo não bate na bunda, minha mão bate, bate, bate. Bate, bate, bate, bate, ha. Minha mão bate, bate, bate, bate com vontade. Bate, bate, minha mão bate. Bicho! Lembrando que esse é o primeiro CD gravado dentro de um cabaré. Pode registrar no Guinness Book. Alô, Dona Gorete, tamo junto. Vai!